começa a me sentir mal. Já são 11 e tarde, ainda nem peguei no sono. Nem peguei no sono. Uma dúvida cruel, insônia. Não sei se durmo ou se telefono. Ou se te telefono. Passou e agora eu tô com ela. Eu gosto dela, mas penso em você. Resolvi seguir meu coração e agora eu tô com ela. Eu gosto dela, mas penso em você. Então me diz, o que é que eu tô pensando em você? Pensando em você. Eu tô pensando em você.